vai pegar o Vitória. É um clássico nordestino na Ilha do Retiro, 21h30. Exatamente, Daniel. É mais um empate, Daniel. Nossa senhora, é mureteira essa caixinha de Pandora, pelo amor de Deus. Deixa ela pobrezinha trabalhar, Daniel. Ceará, o Vozão em casa no Castelão, também daqui a pouquinho vai pegar o Vila Nova de Goiás. Pronto, Daniel, e vai dar Vila Nova, Daniel. E fechando a tampa do caixão, tentando uma vitória para se salvar, mas eu acho difícil, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, o querido ABC de Natal, o time das letrinhas, vai enfrentar o Guarani de Campinas. Exatamente, Daniel. Mas vai conseguir um empate em casa, Daniel. É, continua na vista. É, exato. É triste. É. A Série A terá a 16ª rodada, com todos os jogos no sábado, no domingo e também na segunda-feira. Lembrando que o Vasco da Gama, no domingo, pega o Atlético Paranaense, tentando aí uma reabilitação. E o nosso querido e glorioso Botafogo tentando aí ampliar sua vantagem sobre seus adversários. Na Vila Belmiro, neste domingo, 16 horas, vai pegar o Santos. Eu aposto com quem quiser, como é o jogo da TV aberta. Ele só bota quem está bem na fita, né? Daniel, na verdade é assim mesmo, Daniel. É verdade. E é um dos times mais humildes que tem, viu? É, o Botafogo é. Exato. O Palmeiras, do nosso querido J. Moura, joga em casa com Fortaleza. E para você que é torcedor do Mengão, prepara aí a torcida, porque no sábado, no Maracanã, vai enfrentar aqui o América Mineiro. E com chances aí de vitória, né? Mas, na sexta-feira, a caixinha de Pandora vai dar aqui o veredito final. Tá certo? Isso. Isso. Olha, nunca é demais lembrar que a semifinal da Copa do Brasil, né, terá sequência tão somente na próxima semana, ou seja, na terça-feira teremos o encontro de paulistas envolvendo o Corinthians do Luciano Farias, da minha filha Damires, do Jabá ali, do João Nascimento, vai pegar aqui o São Paulo, do nosso amigo Gil da Gata, do Eudes lá de Rio Tinto, da Luciana, que é nosso ouvinte também, de muitos São Paulo. Tem muitos paulistas aqui, torcedores do São Paulo. Né? E do nosso querido Suta, lá em Sampa. Exatamente. Né? E na quarta-feira, um jogo também na TV aberta, nós teremos aí um Grêmio e Flamengo, hein? Primeira partida será na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. E na outra semana, no Maracanã. Tem gente aqui que eu conheço que vai ser gremista desde criancinha. Só não posso dizer o nome, viu? Isso. Tá aí. Bota as barbas de molho aí, viu, Júnior? Você que é flamenguista. Dando mais uma passadinha na TV Capim, Santa Cruz. A Maria Rodrigues tá aqui, ó. É a Cris. Maria Rodrigues, por nada, gata. Tá agradecendo aqui, né? Os elogios. Beleza. Abraçar aqui o nosso querido Hinaldo Rosendo, lá no Eitel Santiago, em Santa Rita. Ele que sempre manda notinha aqui da quarta edição do campeonato lá do Eitel Santiago, não é isso? Pois é. Ele traz um boa noite aqui pro amigo Santa Cruz. Tô na escuta. Valeu, Hinaldo. Um abração para você, Hinaldo. Será que o Hinaldo ainda pega uma bolinha, Galdinho? Isso era um goleiro de mão cheia, hein? Nada que é goleiro ou que exerce uma outra, faz outra posição, ele não esquece não, Daniel. Pode não estar no firme, isso, como era antes. Mas dá pra jogar do veterano, né? Exatamente. Pronto. Olha, a Cris tá dizendo, gostei do estupenda, a estupenda vitória, Galdino. É isso? Vamos lá. Agora, no Esporte em Debate, as notícias do esporte pelo mundo. É isso aí, vamos dar aquele giro no Globo, Santa Cruz. Ontem nós tivemos aqui sequência dos playoffs, né? As partidas de volta. A equipe do Estudiante goleou por 4-0, nada mais, nada menos do que o Barcelona, Santa Cruz. Mas, Daniel, não me diga uma coisa dessa. Mas foi o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. O torcedor ficou apreensivo demais. O Estudiante venceu o Barcelona. Que tem muitas viúvas do Barcelona. Aqui. Mas esse aqui é o Barcelona pobre, lá do Equador. Mas pobre no bom sentido, estou falando no futebol, não é num tom pejorativo. Né? Isso, Daniel. Já o Coringão ontem, na Alô Luciano. O Corinthians ontem venceu por 2-1 a equipe do Universitário. Depois de estar vencendo já no finalzinho do jogo, depois do gol, né, que virou o placar aí, tava 1-0, cedeu o empate, virou a partida. O jogador do Corinthians tirou a camisa para comemorar e isso foi o estupim para que gerasse uma confusão generalizada. De repente chegou aí a turma do Deixa Disso e a polícia também conseguiu fazer um cordão de isolamento e poupar os jogadores do Corinthians de levar um sarrafo, viu? Mas foi imprudência aí dos jogadores do Universitário, desnecessário. Quem faz gol, minha gente, tem que extravasar, comemorar, gritar, pinotar, até passar adrenalina. Exato. Na pelada, no profissional, em todo canto, né? Mas a turma não está acostumada, muito acostumado com isso. Quer dizer, quando é ele que faz, tudo muito bem. Mas quando é o adversário, ele não perdoa, Daniel. Não perdoa. Então não tá perdoa. Aí. A equipe do Universitário também teve dois jogadores expulsos, o Corinthians também, não é isso? E terminou a partida mesmo, 2-1 para a equipe do Corinthians. Agora, quem se deu bem ontem em Santa Cruz foi a equipe do América Mineiro. Havia perdido a primeira partida para o Colo-Colo por 2-1 lá em Santiago, né? No Chile. Alô, Lani, você que está aí no Espírito Santo, nossa amiga chilena, ouvinte do programa. É isso, ela não mandou mensagem aqui hoje, né? Nossa amiga Lani, chilena. Ela ontem está triste porque o Colo-Colo no jogo de volta, lá em Minas Gerais, Galdino, foi goleado por 5-1 pela equipe do América. Impiedosamente. Cris, foi uma estupenda vitória, foi Santa Cruz? Exatamente. Foi uma estupenda vitória. E a bola rola hoje, daqui a pouquinho. Emelec em casa vai pegar o Sporting Cristal. Primeiro jogo, o Emelec já venceu por 1-0. Opa! E o nosso querido e glorioso Botafogo? Pronto. Anota aí. O Botafogo, no jogo de ida, venceu o Patronato por 2-0. E o time carioca joga hoje no estádio Nilton Santos. Daqui a pouquinho será o jogo de volta. E para essa partida terá a estreia aí do técnico novo, hein? É mais um português. Como é o nome desse suplicante? Como é o nome do cabra? Suplicante? É, não, galera? O nome do suplicante. Bruno Lage. Bruno Lage, né? Assume hoje o comando técnico, mas quem começa a botar o time em campo é o Lúcio Flávio, que é cria do Botafogo, encerrou a carreira no ABC de Natal, se tornou treinador também no ABC e depois voltou aí para o Botafogo, é das categorias de base, né? O Caçapa estava treinando até então, volta para o Lyon da França, que também é do gringo lá, né? O cara é pobrezinho, tem uns 5 times desse aí. É. Né? Pois é. E o Lúcio Flávio Galdino já tem uma equipe mais ou menos provável para outro. A volta dele, Gatito Fernandes. Depois de muito tempo se recuperando da contusão, o Gatito Fernandes, que é ídolo da torcida botafoguense, um dos grandes goleiros, que o Botafogo tem isso, sempre tem grandes goleiros, né? Isso. Gatito Fernandes hoje volta ao gol. Di Plácido, ou então JP, Gavão, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta e Hugo. O meu campo com Danilo Barbosa, Breno e Gustavo Sayer, ou Lucas Fernandes. Matias Segovia, que é o Segovinha. Segovinha joga muito, né? É. Jaderson e Carlos Alberto, paraibano de João Pessoa. Diego, ou então o Diego Hernandes. Vai poupar hoje o Tiquinho e também o Luiz Soares, que é aqui de Solânia, pertinho de Júnior de Boneja ali. Tá bem pertinho, né? Nosso amigo, o nosso conterrâneo, o Henrique, né? E também o Tiquinho Soares estão sendo poupados hoje. O Botafogo vence de novo Santa Cruz? Ou da zebra? Eu levantando a placa amarela aqui, que Pandora nos está mandando, está dizendo, Daniel, amarela, que vai dar Botafogo. Vai dar Botafogo, Galdino. Tá certo. Exatamente. Ótimo. Quem diz é Pandora. Não é minha e nem é sua. Ainda é do programa. Ainda teremos hoje o time do Papa jogando em casa, o São Lourenço enfrentando o Independente de Medellín. No primeiro jogo fora de casa, com as bênçãos do Papa Francisco. Ele já venceu aí por 1-0, tá bom? É isso aí. E ainda teremos amanhã mais dois jogos, fechando aí esses playoffs das oitavas de final. E vamos trazer tudo aqui para os ouvintes do Esporte Debate. Enquanto que a Libertadores da América, só na próxima semana, ou seja, só no próximo mês, é que teremos aí o desenrolar das oitavas de final. E você vai saber aqui tudo que vai rolar, principalmente nesse clássico envolvendo Atlético Mineiro e Palmeiras, que é um desperdício esse sorteio, né? Podia ter um critério de clube do mesmo país não se enfrentar só nas semifinais ou na final. Teremos o Atlético pegando o Bolívar, Internacional o River Plate, Fluminense, Argentino Júnior e o Flamengo terá a Baba como adversário, uma Baba que é a equipe do Olímpia. Às vezes eu acho que não foi sorteio, foi um esquema que Dico fez lá na Conmebol. É isso. E atenção, nação vascaína! O Vascão poderá trazer o lateral Jefferson. Ele está no Atlético Goianiense. Eu fui um arrudei tão grande, entendi que estava no time, no Atlético de Bilbao. É não, é no Atlético Goianiense disputando a Série B. Pronto. É, e o De La Cruz poderá vir jogar no Flamengo, hein? Que será uma boa aquisição aí para o De La Cruz. Quando o Flamengo está contratando é porque tem gente sair, né? É, é geralmente é assim. Matheus Pereira aceitou reduzir o seu salário para vir jogar no futebol brasileiro, mais precisamente no Cruzeiro. Pois é, tá aí, Galdino. É, o mundo da bola aqui para você no Esporte em Debate. Olha, a Cris já está fechando o programa dizendo aqui uma abençoada noite para todos nós, com as bênçãos de Deus em nossas vidas e até amanhã, se Deus quiser. Está aqui nossa querida Cris Araújo. E eu digo, Santa Cruz, vamos embora, Santa Cruz. Vamos, Daniel. Boa noite para você mais uma vez, professor Daniel Dutra. Boa noite ao ouvinte que nos acompanha, nos acompanharam na TV e Rádio Capim FM 107,9. E dizer mais, muito obrigado a todos pela numerosa audiência crescente de sempre em todos os programas esportivos. É isso aí. Para todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vocês que nos acompanharam aqui com o rádio ligado até agora, né? Obrigado pela paciência também com a gente aqui. Obrigado a você que mandou mensagem aqui no nosso YouTube, né? E também aqui na TV Capim, no Facebook. Então, para todos vocês, uma boa noite. Amanhã, a partir das 18 horas, mais uma edição do Esporte Debate, aqui na mais querida Capim FM 107.9. Não fica triste, não, mas a gente vai embora. Um beijo no coração de todos. Chegou ao fim de mais um Esporte em Debate, mas não fica triste não. De segunda a sexta, tem o Esporte em Debate às 6 horas da noite, aqui na melhor Capim FM. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Você está ouvindo Rádio Comunitária Capim FM 107,9. Estúdios, rua projetada sem número, Centro de Capim, Paraíba. CEP 58.287. Capim FM, a voz da princesa. 107,9. A frequência do sucesso. Você está ouvindo Capim FM. ZYX 747. Estúdios, rua projetada sem número, Centro Capim, Paraíba. Capim FM. Capim FM 107,9. Terra dourada, firme e forte é o teu povo, unindo forças fez o seu nome erguer. Com muito orgulho és minha cidade. Amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. A minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz ficar tranquilo. Vem, aquece a minha alma e mantém a minha calma. Não esquece que eu existo e me faz faz ficar tranquilo. Quem fica, ficou. Quem fica...